Nosso tema de hoje é Páscoa. Então, vamos tentar falar um pouquinho sobre a Páscoa, o significado da Páscoa. Teve um menino que perguntou para o pai dele o que era esse negócio de coelho botar ovo, de chocolate, o que significava isso? E o pai não sabia o que dizer para ele, não sabia o significado. E como muitas vezes acontece, ele disse para o filho, vai lá e pergunta para tua mãe. Transferiu a responsabilidade. Será que nós sabemos essa origem dessa festividade que é a Páscoa? A gente sai pelas ruas nessa última semana e é um corre-corre de gente indo atrás de ovos, de presentes, ofertas. Então, de onde surgiu tudo isso? A gente volta muito lá atrás. A Páscoa significa, o termo Páscoa significa passagem em hebraico. A passagem que o povo hebreu fez da saída da escravidão do Egito para a terra prometida, a terra de Israel. Liderada por Moisés, que nós já vimos até alguns filmes sobre isso. Esse período, a narrativa diz que levou em torno de 40 anos, essa ida para a Terra Prometida. E em 40 anos aconteceram muitas coisas, muitas dificuldades. E quando eles encontraram o lugar que eles se fixaram, eles, a partir dos nos anos seguintes, eles relembravam através da comemoração da passagem, comemoração de Páscoa. Saindo desse período, nós vamos lá para o tempo de Jesus. Já existia então a comemoração da Páscoa, né? Porque é bem anterior a ele. E ele, uma semana antes da festividade, ele se desloca para Jerusalém com seus apóstolos, porque era uma oportunidade onde havia muita gente em Jerusalém. Os povos menores vinham para ali para essas comemorações. A forma de se tornar bem mais visível. E ali acontece tudo aquilo que a gente já conhece, classificado como a Semana Santa, aqueles últimos dias da vida física de Jesus. Aí tem uma outra questão que a gente se pergunta, né? Ah, mas a Sexta-feira Santa, ela cai sempre num dia diferente cada ano. Não tem uma data fixa que nem o Natal, que é 25 de dezembro. Então, qual é a explicação disso? Por que que acontece dessa forma? Os hebreus, eles comemoravam essa data no primeiro domingo de lua cheia do equinócio de primavera. Para nós é a entrada do outono, para eles é a entrada da primavera no hemisfério norte. Primeiro domingo é a data da comemoração. Por isso que tem essa variação, né? Porque a lua cheia, ela muda. Esse ano, ela iniciou agora, quinta-feira, se não me engano. Primeiro domingo, amanhã. E a partir dessa data fixa, é que todas as outras datas do calendário católico foram movimentadas. Então, a gente parte da Páscoa para compreender o período da Quaresma. 40 dias antes da Páscoa, sem contar os domingos, nós chegamos à conhecida Quarta-feira de Cinzas, que é o período, então, o Carnaval termina na terça, porque daí começa esse período de Quaresma. Período de penitência, lá na época dos hebreus. Penitência, jejum, orações, de resguardo, de reflexões. 50 dias para frente da Páscoa, nós temos o domingo de Pentecostes, que a gente nem sabe direito o que que é, mas dá para procurar e aprender. E 60 dias depois da Páscoa é a data de Corpus Christi, que também cai sempre numa quinta-feira, que é uma lembrança lá da última ceia, que também foi numa quinta-feira. Então são fatos históricos e religiosos que nós, às vezes, não sabemos muito bem. Mas, vamos em frente. essa celebração que nós fazemos hoje, ela também ela mudou o significado. Porque até agora eu não falei nada de ovo, nem de coelho e nem de chocolate. Era uma festa da passagem do povo. E com o passar dos anos, os simbolismos, né, começam a aparecer. Então, o coelho como um símbolo de fertilidade, vida, né, foi colocado ali também. Os ovos, que também simbolizam a vida, é uma célula pequena. Então, foi instituído o ovo. E aí, procurando, a gente encontra como é que surgiu essa questão de troca de presente. Então, lá na Idade Média, um período obscuro da história, dentro do período da Quaresma, a Igreja proibiu o consumo de carne, ovos e laticínios. Então, não se consumia isso. E, na Sexta-feira Santa, os fiéis ofereciam como dízimo para a Igreja ovos. Deviam ter muito ovo guardado, porque não podiam comer. E aí, então, essa prática de oferecer começou a se tornar comum entre os povos. Aí depois entrou a questão de pintar os ovos, tudo ovo de galinha, né? Pintar os ovos, colorir eles. E bem depois, lá no século XVII, surgiu o chocolate, que saiu conhecido lá do povo asteca e foi parar na Europa. Esse começou a tomar uma outra dimensão. E chegamos aonde a gente está hoje. Algumas pessoas mais antigas vão lembrar que quando eram pequenas, não existia tanta oferta de chocolate. Eram ovos, inclusive ovos pintados de galinha. E a gente vem vindo. Mas para nós o que significa? Hoje, a gente não pode entrar só na questão do comércio, do dar, do esperar, porque ela significa a passagem do quê? Do nosso estado de espírito para um outro estado de espírito. Um entendimento, é um renascimento, mas um renascimento sem precisar de uma reencarnação, é um renascimento dentro da própria encarnação, através de uma expansão de consciência do que nós estamos vivendo hoje, qual o sentido das palavras de Jesus. Os evangelhos, eles são falados muito, as palavras deles são muito divulgadas, nos falta muitas vezes é aprofundar o que significam aquelas palavras. O que ele quis dizer com todas aqueles ensinamentos que ele nos passou? É isso que nós precisamos absorver para renascer dentro de nós mesmos. As mudanças que nós precisamos fazer em nós mesmos. Porque se nós acreditamos em Deus, e todos nós acreditamos, nós sabemos o que significa estar mais próximo de Deus. Qual é o desejo dele nos dando a vida? Qual é o propósito da vida? Então, é tornar esse ambiente em que nós vivemos um ambiente melhor. Mesmo que nós não consigamos ver esse ambiente melhor, cabe a cada um fazer a sua parte, melhorar esse ambiente, através da nossa capacidade que nós temos, dessa força interna que nós carregamos. Então, as questões históricas, elas devem ser estudadas até para nós sabermos o que nós corremos pelo tempo, o que nós aprendemos, o que nós trazemos e o que nós estamos conseguindo colocar como nosso perante o mundo que nos cerca. Então, dentro da nossa casa, como é que nós trabalhamos esse domingo de Páscoa? Ou essa sexta-feira, chamamos Sexta-feira Santa, qual é o significado? Fala-se tanto da ressurreição. Ressurreição seria um termo não apropriado. Jesus se mostrou no domingo de Páscoa aos apóstolos, mas não em carne, como nós estamos aqui, em espírito. Ou seja, demonstrou que a vida continua, não só para ele, para todos nós. Que nós continuamos vivos mesmo após a perda do corpo. Porque somos almas, somos espíritos e continuamos a nossa vida. Eu quero ler para vocês uma mensagem recebida aqui na casa essa semana. Uma mensagem mediúnica. E que, pelo texto, ele se encaixa muito bem para o que nós estamos trabalhando hoje. Tem até título, Os Afagos da Alma. Busquei encontrar no exterior os afagos do vazio que sentia. Afagos materiais que ilusoriamente apenas criavam novos vazios. Em vão criava expectativas que nunca ocorriam como o esperado. Era um eterno buscar, mas nada de profundo encontrar. Percorri diversos caminhos, segui alguns passos, porém somente o teu é seguro, firme e real. Só o teu é amorosamente possível e irresistivelmente acolhedor. Vez ou outra, o sofrimento carecia de fé. Contudo, tua luz resplandecia sempre, provocando sorrisos, acalentando e segurando minhas quedas. Depois que te acolhi em meu ser, sou e estou silenciosamente mais feliz e pleno de propósitos, ações e, acima de tudo, de sentimentos mais elevados, sublimando o que era para me tornar o que necessito e espero de mim. Essa mudança interior que se faz necessária a todos nós. Essa mensagem ela vai estar lá no mural durante muito tempo, para quem tiver interesse em reler ela, para de repente, até às vezes fotografar, temos um celular para fotografar e ler com mais calma em casa. Então, uma boa Páscoa para vocês.